Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para lhe trazer mais música clássica, mais música erudita, grandes compositores e grandes obras. Hoje, a obra é só uma e o compositor também. Vamos ficar com Sinfonia número 3 de Beethoven. É a obra que fica para esta noite. Eu vou embora e voltarei na próxima semana para lhe trazer mais obras, mais compositores, grandes momentos musicais. Desejo-lhe uma ótima noite, fique bem e até para a semana. Thank you.

Thank you. Thank you. Quarto Andamento, com Joana Santos.